confirma pro 8002? Prossiga. Mantenha a proa ou voa pra onde, por favor? Autorizado, saída Golem. Golem Eval, 8002. Golem Eval. Atingiu 70, 3603. 3603, desça para 2500 pés, ajuste 1013. 3563, 3560. Reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2895 é 200, 3560. Controle 6720, está passando o 200. Objeto 6720, controle. 6720, passando 200. Chame o centro, Recife. 12545, alterne 12685. Escuta no 940. Voo no 940, autorizado Guarulhos, 360 nível, Upper Whisky 50. Decola da 28, mantenha a proa até 3 mil pés após curva à esquerda na saída Gole, Eval, Gonza, Eudes. Transponder 5505, controle 1 no 9, decimal 35. Já 360. Upper Race 50, decola de pista 28, 3 mil pés, curva esquerda, sede Gole, Eval, Gonza e Eldi. Transponder 5505-7935, gol 1940. Barret, chame pronto para o puxo e acionamento, gol no 940. Chamará puxo e acionamento, 1940. Meia sete, dois zero, controle. Boa noite, Gol no 273, Euro Delta. Boa noite, Gol no 273, táxi em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Frente, quilo, pátio 3, reportará no pátio 1, Gol no 273. G07 vai realizar o VOR DME, pista 28, ou deseja que acione o ILS? ataque 8:30 a bordo, são 4 horas e 34, o alternado na galera. Só confirme o alternado, TAM 3897. É, Galeão. Ah, desculpe, é a alternativa. Rio de Janeiro, Galeão. Gente, obrigado. TAM 3897, táxi via Índia Alfa, quando na Golf torno no 8 decimal 95, caso negativo no 8 decimal 6, o ajuste 10013, bom voo. Índia Alfa, Golf 345. Fala 363-3603. Autorizado o procedimento. Complete com a torre agora 118 decimal 953603. Confirma 18. 1895. 1895. 7. G07 esquerda 095 de proa. 095. Uno 273, ingressa pátio 1, gate 06. Pátio 1, gate 6, 273. Solo Salvador, TAM 3560, boa noite. Boa noite, TAM 3560, táxi em frente, quilo pátio 3, reposte para ingresso no pátio 1. Frente, quilo pátio 3, importará ingresso pátio 1, TAM 3560. Ainda na Golf. Vai tirar o táxi cliente 3897. Afirmativo. Ato. TAM 3560, ingressa pátio 1, gate 08. Ingressa pátio 1, gate 08, TAM 3560. Salvador, boa noite, gol 1764. Boa noite, no 764, suba ao nível 400, sai da gole, senhor. 400, perfil da gole agora, o gol 1764. Costa 363 livrou a sua escuta. Siga. Ok, mandando prova. Ciente, está sob vigilância. Ou melhor, vetoração. Ciente. Pátio 3, via pátio 3. Informa ingresso. O TAN já passou da entrada aqui do pátio. Do pátio 3, já está na rampa agora. TAN 3603 está aqui em frente, via Índia, gate 03. Selpo 03, 3603. Completando curva à esquerda na 300-300, informe estabilizado. 300, vai informar estabilizado. Uno 764, chame o Centro Recife, Uno 3325, alterne Uno 288. E Salvador, boa noite, voo no 601, mantendo a reta de decolagem, passando 2.000 pés. Uno 764, controle? Prossiga, controle, 764. Chame o Centro, Uno 3325, alterne Uno 288. 3325, 288, grato. Gol no 601, acione 5464. 5464 já acionado, gol no 601. Recebo 5064. Me perdoe, desculpa, 5464. Nativa, aguarde sinalizador, tá 3603. Tá bom, acendeu, obrigado. O gol 940, tá no 1, pronto pra puxa acionamento. Informo que agora a pista de decolagem será 1-0. Estamos aguardando aqui a coordenação. Prevista a saída da EL, transição de NEF com decolagem com curva à direita da 10. Gol no 940 está livre. O pushback e acionamento chame táxi. Livre pushback e acionamento chama táxi da EL de NEF. Gol no 940. 07, 7 milhas da cabeceira 2, outro já estabilizado. Afirmativo. Chame torre 1 no 8, decimal 95. Vai chamar. 940. No 776, prossiga na chegada até a posição Cária após voo de servito 363. Aqui até Cária após servito 363, gol no 776, descida para o ponto. Desça para 2500, está autorizado o procedimento no 363. 2500, autorizado o procedimento, gol no 776. Gente, Romeu, Romeu, Novembro, só confirme o estacionamento e pista de decolagem. Gente, 400 será coordenado para BH. Informo que agora a pista em uso é a 10, estamos atualizando o ATI. Correção, a informação agora é a Fox, a pista 10. Aguarde cópia, Romeu, Romeu, Novembro. O Gol 940 está com 133 a bordo, alternando com 24 horas, pronto para o toque. Tá. Gol 940, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, 940. Afirmativo, Romeu, Romeu, Novembro, autorizado o acionamento. Eu só não entendi a mensagem novamente, por favor. Eu só posso solicitar o acionamento, plano 43, contato na porta, lá dentro da porta, dando o acionamento. Gente, livre acionamento, Romeu, Romeu, Novembro, aguardando a cópia. No 940, autorizado o táxi via Índia, na Charlie, torre no 8.95, caso negativo no 8.6, o ajuste no 013, bom voo. Autorizado via Índia, Charlie, ponto de espera 118.95, caso negativo 186, gol 1940.3. Paulo, boa noite, gol no 776, livrando a pista. Gol no 776, táxi via Alfa, Índia Gate 02. Alfa India Gate 02, gol no 776. Romeu, Romeu November, copia. Salvador, boa noite, Altan 3197, com informação Foxtrot. Tá 3197, boa noite, aguarde a cópia Galeão 360. Aguarde a cópia Galeão 360. Inclinação pro 380. Afirmativo, 38, aguarde a cópia, Altan 3197. 397, obrigado. Aguardando o papel na escuta. Controle Salvador. Boa noite, gol 1940. 1940, boa noite. Suba ao 360 na saída da EL. 360 na saída da EL. 1940. Bono 273, aguarde a cópia com fim. Boa noite, 360. É, só me confirma, é a 10 mesmo, né? É a pista 10 para decolagem, né? Afirmativo. Romeu, Romeu, November, copia. Proceio. Romeu, Romeu, November, autorizado BH 400 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5460, controle 119, decimal 35. BH conforme 400, Upper Whisky 58, cabeça. Decolagem após curva direita, Gole Gonza, 5460, para trás. 1935, copia. correto, chame... Qual é a sessão? Autorizado o táxi? Via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre 1 no 8 decimal 95. Caso contrário, 1 no 8 decimal 6. O ajuste 1 no 0 no 3. Bom voo. Juliette, Alfa, 1895, alternando 1865.